Oh, Thank you.

vai tomar as coisas e se voltar para nada. Você está vendo a nossa vida e vai embora. O segredo agora, nesse momento, é para a gente poder cantar, né? Porque ele está junto com a corrente. E pede para você não colocar forte nesse canto, que está lá no vibrar, seguindo. Eu tenho alegria, eu tenho festa. Eu estou meio quietinho aqui, eu estou muito viva. Eu também tenho alguns irmãos para chegar assim, para tirar só o carro do guarda-chuva. E é verdade, porque a gente trabalhou tanto tamanho para toda essa estrutura aqui no 3 dias, valendo madrugada, é coisa que está bonita para todo mundo. Então isso aqui é um esforço agora, no momento, de cada um de vocês, para a gente poder fazer o trabalho de cantar, vibrar, subir, junto com a gente. Thank you. Thank you.

vai mexer um pouco mais rápido, a gente vai falar um pouquinho dele, né? Thank you. Quero tirar ele daí, cara. Oi? Vou tirar o computador aqui que você precisa. Não. Acesso aqui, porque senão tá tocando. Precisava carregar, entendeu? Acho que a tomada tá com defeito. Thank you. Thank you.

Thank you. trabalho espiritual poder fluir. Senão a gente fica muito preocupado só com o técnico, é isso que falta para ele. Yeah. sabe, só mexe com o mais. Você tem uma parte da harmonia, você já está alterada. Yeah. Eterno! Viva! Rainha da Floresta! Viva! Santo Redentor! Viva! Beata São José! Viva! Todo Ser Divino! Viva! Mestre Império! Viva! Irmandade! Viva! E o Santo Cruzeiro! Viva! Viva o aniversariante! Viva! Da Conceição! Viva! Dani! Viva! Comandante Paulina! Viva! Todo mundo do Chile! Viva! Todas as igrejas! Viva! Yeah. Bye. Thank you.

estaria falando mesmo, a primeira que eu sei. Então, eu acho que tem que ter umas coisas carreiras, não sei se o pessoal pode contar, pode mandar. Eu não sei quantos minutos tem ouvido aí. Eu passava a gente fez 4 horas, aí. Dois. Ela fica mais confortável. Eu só aceito se for longa metragem. Vou passar aqui, né, Paulo? Posso desligar essa caixa aqui? Pode? Não vai mais tocar, né? Aí, Pedrão. Que alcance. Cadê o cabo de áudio? Provavelmente desocupar isso aqui, tá? Acho que dá pra. As bags dá pra deitar só. Acho que dá pra deitar. Precisa dar um blackout na sala. Já. Thank you. tchá-tchá-tchá. Uma boa energia aqui, ó. Morreu a energia aqui. Tem outra tomada aí? Será que essa tomada tá ligada? Não, não, não. Morreu a energia aqui do... Voltou, Vitor. Valeu. Não, tá acho bom. Que não atrapalha, não. Tá bom. Era aqui muito claro e é ruim de ver. Já é? Ok. Entendeu? Só soltar? Não. Padrinho Vitor, Madrinha Josi, toda a Irmandade do Céu da Arca, parabéns por esse um ano. Eu me lembro ainda antes do primeiro trabalho, em janeiro do ano passado, quando o Vitor me chamou para conversar depois de um trabalho no Céu Sagrado e falou: Paulo, eu e a Josi a gente vai abrir uma nova igreja que deve se chamar Céu da Arca. Você quer ajudar? Quer estar com a gente? Bom, pela amizade que nós temos, eu prontamente aceitei o convite, mas confesso, achei uma loucura aquela ideia. Em algumas semanas, já fundar uma igreja? Enfim, as histórias estão aí para a gente conferir. São muitas histórias de cura, de famílias resgatadas e tem muito mais por vir nos próximos anos. Parabéns, Céu da Arca. Acompanha só. Quero dar os parabéns ao Céu da Arca por esse ano, o primeiro ano do Céu da Arca. Olá, Padrinho Vitor, Madrinha Josi. Estou aqui para parabenizar vocês por essa casa, por vocês também terem recebido eu e minha família aqui de portas abertas. O Céu da Arca está sendo a nossa cura, a nossa libertação. E viva o Céu da Arca, parabéns, Céu da Arca, parabéns a todos nós e estou muito feliz pela novidade que conseguimos obter. Gratidão ao Josi, gratidão ao Vitor, gratidão a tudo que o Céu da Arca representa na minha vida, na vida da minha família. Sou guitarrista do Céu da Arca. Achando engraçado guitarrista do Céu da Arca, porque guitarrista de uma ideia já era o único papel na minha vida que eu imaginei que eu nunca ia ter. Graças ao Céu da Arca, me reencontrei com a música, me reencontrei na vida espiritual depois de tantas idas e vindas, né? Por causa do Céu, eu falo assim, agora chega, né? Chega que tá muito difícil ficar te resgatando. E eu sinto no fundo do meu coração que esse resgate é duradouro, vai ser pro resto da minha vida. E se vidas são salvas, se doentes são curados, eu posso garantir que isso realmente acontece. É muito bom estar com vocês, é muito bom participar disso tudo com vocês. Eu sou do Céu da Arca, eu sou da Anista e eu sou um arquense por mim. Eu era praticamente um ateu, né? Ter o Adriano de novo comigo, nesse caminho, trilhando esse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, nem preciso dizer os impactos que isso gera na vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida de casal, na nossa vida de família. Esse para mim foi o maior presente. E eu comecei a fazer a lista dos presentes que eu já ganhei nesse ano. E foram muitos presentes, muitos presentes. E eu quero registrar aqui alguns presentes. Eu particularmente tive, o meu maior presente foi uma tomada de consciência e uma libertação de muitos conceitos, preconceitos, muitas questões religiosas, de religiosidade, espirituais que eu tinha, que me impediam de me ver, de me ouvir, de sentir Deus que estava dentro de mim. E foi nessa casa que eu consegui essa libertação, essa destravar toda essa situação e poder sentir realmente o Deus que está em mim. Eu conheci o Céu da Arca num trabalho de fogueira. E foi onde eu fui muito bem recebido, com muito carinho, muito amor, né? E o que representa o Céu da Arca para mim? O Céu da Arca representa para mim a mudança, a minha mudança. Representa a minha cura, representa o meu aprendizado dentro dessa doutrina maravilhosa. Eu gostaria muito de agradecer aqui a todos os irmãos arquenses, e principalmente agradecer ao Vitor, é o padrinho Vitor, é a madrinha Josi, pelo empenho que vocês têm, pelo amor que vocês colocaram nessa igreja, pela dedicação de vocês, que serve de exemplo pra gente. Gratidão e um feliz aniversário para o seu lar. Expressar minha gratidão ao padrinho, sempre tem uma palavra, algo que toca o nosso coração, né? Que faz com que essas mudanças aconteçam. E a nossa madrinha, né? Sempre é primorosa, assim. Ela é um pocinho de amor, ela tá sempre ali cuidando de tudo, e ensinando uma humildade, um carinho que é comovente, assim, é muito bom de ver, sentir. Então, eu agradeço por ter a oportunidade de ter encontrado vocês e que esse ano de 2017 só hajam mais coisas boas. Conheci aí o Santo Daime, foi a minha primeira experiência inesquecível, a qual eu agradeço demais o universo. Então é isso, parabéns para todos que fazem o Céu da Arca. É, para a família Lozano, né? Que a gente agradece muito pela luz, pela coordenação desse trabalho que não é fácil, tá bom? E que vocês continuem sendo a nossa inspiração. Muito obrigada, é um obrigado assim maior que o planeta. Um beijo e até mais. Desejar um feliz aniversário à Igreja Céu da Arca pelo seu primeiro ano. E agradecer ao padrinho Vitor, à madrinha Josi, por todo o amor que tem colocado naquela casa, que todos nós temos sentido, pela sensibilidade. E agradecer, somente agradecer, e que estou muito feliz com o fardado da casa, que a cada trabalho só confirma a minha decisão e só me surpreende, que cada trabalho melhora mais e mais. Viva o Céu da Arca, viva o Padrinho Vitor, viva a Madrinha Josi, viva toda a Irmandade do Céu da Arca. Agradecer pelo Céu da Arca, por ter me dado a certeza de seguir nessa doutrina, pura gratidão pelo Padrinho Vitor e pela Madrinha Josi, pelo zelo, pelo carinho que vocês têm por essa casa e por essa família que está crescendo cada dia mais. Parabéns pelo primeiro ano de vida do Céu da Arca. Eu me lembro do meu primeiro trabalho do Céu da Arca, que esse ficou marcado em mim. E estava um dia super mega favorável em Sorocaba, um dia lindo. Só foi o tempo mesmo de entrar para dentro da arca, porque caiu um dilúvio em Sorocaba e nada balançou a arca. E estava uma tempestade e a arca estava ali firme e forte. E eu tenho um texto para ler para vocês que eu acho que tem tudo a ver com essa história do Céu da Arca, com essa criação desses padrinhos maravilhosos. Que é conversando com Deus. Pedi forças e vigor, Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria, Deus me mandou problemas para eu resolver. Pedi prosperidade, Deus me mandou energia e cérebro para eu trabalhar. Pedi coragem, Deus me mandou situações perigosas para eu superar. Também pedi amor, Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores, Deus me mandou oportunidades. Não recebi nada do que eu queria, poxa. Recebi tudo o que eu precisava. Céu da... Servido, Irmandade? Quer vir tomar um cafezinho com a gente? Seguinte, estamos aqui para agradecer esse ano que passou, Céu da Arca, né? Esses tantos trabalhos que transformaram a gente. Então, a palavra mesmo é obrigado, é gratidão. É o que fica para sempre, assim. De todos os momentos que aqui eu vivi e outras pessoas viveram. Eu conheci aqui o Céu da Arca logo no início. Conheci pelo Céu Sagrado, num feitio maravilhoso que eu fui, e no sexto dia desse feitio, no Céu Sagrado, eu conheci aqui a casa. E fico muito agradecido mesmo. Muito obrigado, me encontrei aqui, muito obrigado, José Vitor, pela disposição, pela coragem de abrir essa casa. E muito obrigado a toda a Irmandade, todas as pessoas que se dispõem e transformam suas vidas em função da casa. Muito obrigado. Toda a Irmandade do Céu da Arca, estou aqui para desejar para vocês aí, ao nosso querido Vitor, nossa querida Josi aí, que esse um ano aí já do Céu da Arca, que seja vários, que venham muitos e muitos anos aí, juntos aí nessa estrada. E desejar aí muito feliz aniversário aí pro Céu da Arca aí, que vocês aí que abraçaram a causa aí, estão juntos aí, faz parte tudo da mesma, do Céu Sagrado, saiu de lá. E eu acompanhei, estamos juntos aí já desde muitos anos na estrada aí. E só dou os parabéns para vocês aí pelo um ano de vida aí do Céu da Arca. E que seja muito mais anos que venham. Feliz aniversário ao Céu da Arca. Feliz aniversário, Arca! Vitor e Josi, um ano, né? Parabéns. Eu acho que esse um ano, assim, é o tempo... É fantástico, né? Porque é um aprendizado cada dia que a gente se encontra, cada dia que a gente está junto. Aprendi demais com você, aprendi demais com a Josi, o ensinamento de vocês aí. Então, assim, a única palavra que eu tenho para dizer a todos aqui nessa casa, e principalmente a vocês aí, é gratidão. Gratidão por dar essa oportunidade para passar esses ensinamentos para nós. Com toda a humildade, toda a sabedoria, toda a paciência. E que esse um ano, como o padrinho sempre fala, né? Falta só 99 para 100, né? Que seja assim, um caminho eterno e um caminho de muita luz, que já está nessa luz, né? Muita gratidão, viu, Vitor e Josi. Parabéns pro Céu da Arca. Amo vocês. Amo vocês de verdade. Bom, estamos aqui no Céu Sagrado, na nossa casa mãe, para deixar o parabéns ao padrinho Vitor, madrinha Josi. Até estranho. Dizer dessa forma, diante de tanta amizade que a gente tem, de tanta coisa que a gente passou junto por aqui, né, Vitor e Josi, mas... Saiba que o carinho enorme que eu tenho por vocês e é uma alegria poder participar desse primeiro ano do Céu da Arca, poder contribuir um pouco, né, com essa luz, com essa energia, com essa alegria que está nascendo uma nova casa. Então, parabéns ao Céu da Arca, muito sucesso, com certeza virá atrás dessa casa, atrás dessa harmonia. Eu gostaria de agradecer a Josi e ao Vitor por tudo que eles têm feito por mim e parabenizar o Céu da Arca por esse ano. Agora, tem uma coisa muito legal na história de vocês, né? Porque foi graças ao Céu da Arca que esse amor floresceu, né? Sim! Disso. Foi lá que eu recebi minha cura, né? E ganhou um grande amor. Viva o amor! Viva! Viva! Deus foi quem trouxe essa arca, a morada dele que se materializou. Oi, Josi, Vitor, é um prazer estar aqui, podendo dar os parabéns para vocês de um ano de arca. E a nossa ajuda, e a ajuda de vocês para com nós, para a nossa caminhada espiritual. A gente agradece e parabeniza vocês pelo aniversário. Gratidão imensa. Não tenho mais palavras para explicar o que eu sinto pelo Céu da Arca. Gratidão imensa mesmo, todos os trabalhos maravilhosos, tudo que está fazendo com todos aqui no salão, com todos aí, as famílias de todos também. Gratidão. Muito obrigado por isso. Beijo e viva o Céu da Arca. Parabéns. A palavra que define o Céu da Arca é primor. Tudo que se faz aí é com muito amor, não tem nada pela metade, não tem nada pequeno, é tudo muito grandioso. É uma aparente simplicidade que esconde um verdadeiro tesouro. A gratidão que eu tenho por Lão Peter, pela Josi, por essa casa aí, pela família deles, que é uma extensão seguramente da minha família, é algo que palavra nenhuma pode dimensionar. É só agradecer mesmo e desejar que essa luz se propague cada dia mais. Que Deus abençoe, ilumine a família de vocês imensamente. Amo muito vocês. Feliz aniversário, Céu da Arca. Céu da Arca, padrinho Vitor, madrinha Josi. Queria deixar aqui os agradecimentos, né, por esse aniversário de um ano, né? E eu já comecei no primeiro trabalho, assim, de crescer essa igreja desde o início, né? E o caminho realmente é esse mesmo, é passar para frente as coisas boas que a gente aprende na vida, né? E só o amor constrói e fortalece os laços de amizade, carinho, respeito e ternura entre as pessoas. Então, fica aqui os sinceros agradecimentos, né? Votos de muita paz, muita harmonia, esse caminho espiritual aí, sempre levando a mensagem, essa mensagem de luz a todos. Então, um bom ano de aniversário a todos. Olá, Padrinho Vitor, Madrinha Josi, Irmandade do Céu da Arca, que está comemorando um aninho já de existência de caminhada. Eu vim aqui falar de consanguinidade, mas não a consanguinidade da matéria, mas sim a consanguinidade espiritual. E Padrinho Fernando e Madrinha Cecília receberam do astral e nos repassaram essa consanguinidade. Então hoje temos em nossas veias o mesmo sangue espiritual. Somos do mesmo DNA, da mesma família. Desde o céu da nova vida, a primeira filha, até o céu da arca, a mais recente filha do céu sagrado, nós somos todos irmãos pertencentes a uma grande família, a Sagrada Família, vinda de Padrinho Fernando e Madrinha Cecília. O mesmo DNA espiritual meu é o seu. O sangue que corre nas minhas veias, que eu dai-me, corre nas veias de vocês também. Viva o céu da arca, viva a nossa família e viva a Irmandade. Josi, Vitor, Raul, Isadora, a todos os irmãos da Arca, do Céu da Arca, eu venho aqui felicitar esse primeiro ano, que Deus abençoe muito vocês, que dê muita luz, muita sabedoria, muito discernimento, muito amor para todos vocês e que ilumine o caminho de vocês para que se construa uma linda igreja, tudo de bom e de melhor, porque tudo aquilo que eu colhi de vocês lá, aí com vocês, se multiplique, porque é que todo o amor divino esteja com vocês, é tudo que eu desejo para vocês. Feliz aniversário. Chegou o balanço divino, chegou o balanço de amor, que Deus foi quem trouxe essa arca, a morada dele que se materializou. É isso. Josi, Vitor, Raul e Isadora. O céu da arca é a morada de Deus que se materializou. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês sempre pela seriedade que vocês têm com o trabalho que vocês fazem, o amor que vocês dedicam a essa casa. E eu tenho certeza que ainda a prosperidade ela ainda vai chegar mais ainda, mais do que vocês já têm. Porque isso já foi primeiramente firmado no astral. E ele só foi materializado aqui na matéria, né? Então eu quero deixar o meu agradecimento para vocês, um beijo e feliz aniversário. Viva o céu da arca! Oi! Foi mal aí, hein? Júlio, dupla aí, Júlio. Ai, que bom. Foi mal mesmo aí. Depois o pessoal vê no Facebook aí. Só sei que a Sandra é linda. Entenderam? Bom, meus queridos, é um prazer estar parabenizando essa bebezinha que está com você, que é o seu bar. A gente ficamos muito felizes de fazer parte dessa irmandade que é o Céu da Arca. E os nossos votos é que por muitos e muitos anos venha trazer luz para esse mundo tão sofrido. Muita cura para esses irmãozinhos que estão precisando. E conte aí com a gente. Ah! É, fala aí, Dorinha. Dá pra ler os lábios? É, então. Olha o padrinho Vitor, a padrinha Josi. Muita alegria que nós recebemos as boas notícias vindas do Brasil. A Casa de Cura Mestre Neu deseja toda a felicidade para vocês nesse caminho de levar essa santa doutrina alemã, esse grande professor, professor Klein, da fraternidade do Brasil, de Sorocaba. Com paz e com madre, pega o Mestre Neu, firmeza na doutrina e segue em frente no caminho já está realizado. Viva o céu da Arca! Viva! Viva o Fernando! Viva! Cecília! Céu da Arca, o Mestre está sorrindo. Hoje o dia é muito especial, é um dia de festa, é o primeiro aninho de um sem número de anos que vem aí que nós vamos festejar juntos. Parabéns, Vitor, Josi, sua linda família, a linda família do Céu da Arca. Parabéns ao Sagrado por ter gerado esse filho maravilhoso, uma casa santa de cura, uma casa do conhecimento. Vai levar essa doutrina maravilhosa para a humanidade, vai pescar muitas almas e a gente está junto nessa nave do Espírito Santo. Estou aqui com o Mestre Irineu, com o Sebastião, com o Santo Cruzeiro, abençoando o Vitor, esse momento mágico que é este primeiro aninho, esse aniversário do Céu da Arca. Vamos cantar um parabéns que o Mestre Sebastião cantava, você ouviu no início da sua saga, em homenagem a esse lindo momento. Parabéns para você, que chegou e resolveu ficar. Parabéns, parabéns para você que resolveu me amar. Mas essa estrela brilhando no firmamento e o Mestre está sorrindo. Que Deus ilumine, abençoe e proteja a todos. Estaremos sempre juntos na Santa Luz Divina da nave do Espírito Santo. Um beijo no coração de todos. Amém. Vitor, José e toda a Irmandade aí do Céu da Arca. Eu estou assim muito feliz, né, de ver que esse filho do Céu Sagrado aí está fazendo um ano. E como eu sempre falo brincando, né, daqui 99 anos nós estaremos comemorando aí o centenário do Céu da Arca. Eu tenho certeza, confio muito no trabalho do Céu da Arca, porque eu conheço você, Vitor, José, desde quanto tempo já, né, no Céu Sagrado. Você transcorreu um grande caminho comigo e você tem toda a bagagem, toda a sabedoria para que você possa levar adiante o Céu da Arca com muito sucesso. Tenho certeza que daqui a algum tempo o Céu da Arca vai ser do tamanho do Céu Sagrado. Então eu desejo para vocês muita luta, muita fé, muita certeza nessa caminhada. Porque a caminhada não é fácil não, mas ela é muito prazerosa, ela traz muito conhecimento, muita alegria. E é isso aí, eu desejo tudo de bom para você. E eu tenho certeza de muitos e muitos e muitos aniversários aí do Céu da Arca. Não estou aí de fisicamente, mas estou aí do coração. Eu amo vocês, parabéns, Deus abençoe. Feliz aniversário, viva o Céu da Arca! Viva! Parabéns pra quem fez, só apertei o botão. Desculpa aí o erro técnico ali, quem ficou sem fala, mas enfim. Vim no carro terminando hoje, pra cá não deu tempo de checar. Mas obrigado por todo mundo aí que participou e contou um pouco dessa história. Essa da arma, parabéns. Deixa eu registrar isso, vou pegar aqui. Tá bom? Olha o caminho da luz. Encerrando as fileiras.